direita Punch, da El Leda Bridge a saída, 208 controle e 5014 transponder, gol no 601. 601 com cruzamento correto, continuando para o estacionamento. Portará. Vitor, Delta Zulu, está autorizado 1500 pés. Zulu, prossiga. A intenção é tocar RBT 190 e após pouso final 97. Gente, Lima aqui no Zulu. É, pode para girar base. É, portará. Da rotatória no meu pé, torre 118 decimal 95. Obrigado, 96 com Mac. Lima ativo, Lima aqui no Zulu iniciando. Sete, lembra aqui, 2894, boa tarde, identifique chegada mar e desça para o nível 050. Nível 050, informação Romeu. Azul 4206, chame Recife, frequência 12685 e alterna 12545. TTP, reforço com Palo Rossi, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, mesa, após bridge, controle 120, decimal 8, acione 5020. Rota 3897, 2A, São Paulo, Guarulhos, 340, Apesuru 16, BHZ, DCT Trivi, DCT, decola da 10, curva direita, da El, Leda, bridge, controle 208, transponde 5020. 397, posicionamento correto, continuando para o estacionamento. 3897. Ana 7. Subiu uma transmissão, frequência livre, confirme. Quase autorização da torre para cruzamento do campo. Ciente vai manter, solicita permanência ainda por mais 2 minutos para posterior cruzamento quando necessário, grato. Ciente, mas me escuta mais, Silete. Na sua, Romeu. Prova que o Luiz, que faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Mas aí, Zé, cuja aproximação agora na autorização para pouso. Vai aguardar para pouso, está com o freio baixado travado. Naquilo do Luta, corre meteu 03, suba para 1.500 pés, reporte na perna do vento da 1-0. CNE 6201104 está livre, reporte táxi. Repouso pro 1-10A. Luiz, que está visual com o 96, Mike. Gente, ele deve estar iniciando 360 sobre a rotatória a 1000 pés. Está autorizado a final do ILS de Rei, desça para 2000 pés, ajuste de 11, informe no localizador. 2000, 1011, reportar o localizador, é possível alguma zona? Autorizado, prazo zona. Zona então, reportaremos o localizador. 1500, ajuste 1010. Aquilo Zulu, qual a altitude? Ok, estamos cruzando agora no 1.306 para o no 1.500. Gente, no 1.500, inicie 360 pela direita, é o terceiro para pouso na 17. Está ciente, o Papatango limpa aquilo Zulu. Se continua a aproximação, após o pouso vai livrar Quebec, o ajuste no 09. Lembrando que Mike prossegue a final da 17, o segundo vai seguir o Bravo Kilwiski. Paciente, vai seguir o Bravo Kilwiski, lembrando que Mike. Lima Kilo Zulu prossegue com Pro Norte, reporte visual com 2 Charlie 150, o senhor vai ser o terceiro. Vai prosseguir com Pro Norte, Lima Kilo Zulu, na guarda. O meu mantendo 500 pés, prossiga Pro Norte, inicialmente vai manter-se à direita da aproximação da 17, aguardando para prosseguir para o LCA. segue pro norte, grato Romeu. Essa vai manter-se à esquerda da aproximação da 17. Rumba Solo 06, frequência livre. Luiz, traço suave estado, ele repousa no 7, vento 090 graus, zona 29. Torre visual com Marte Juliette Romeu. 601, Alfa Romeu. 6201, localizado o táxi via Índia e Alfa, do ponte virado no zero, chame torre, 11895, QNH 10, 11, boa viagem. Índia Alfa, ponte virado 2, 1, 567, Brasília 360, pronto? Prossiga, pronto. Brasília autorizado 360, via Upezulo 17, decolada 10, primeira curva direita, saída arbor, após Elefa, controle 120 decimal 8, acione 50 no meio. Autorizado 360, Brasília, rota via Upezulo 17, decolada 10, primeira curva direita, saída arbor, transição Elefa, transpone 50 no meio e o controle 1208, Golo 567. Regimento correto, pode pronto para estacionamento, Golo 567. Reportará, o Golo 57. Para Salvador, 354, no 5, pátio 3, para o puxar de acionamento. Está livre no pátio 3, 354, no 5, reposte táxi. Se puxar de acionamento, passará o táxi, 354, no 5. Só aguardar o contato visual. A manter a aproximação, dando 7, não vem bem que mais. Por mais que o Juliette Romeu, mantenha para o norte, sem interferir com o final da 17, aguarde o 300 para o controle. Norte, Romeu. Nova Bianchi Mike, tráfego avistado, livre pouso 917, vento 080 graus, 109, ajuste no 01, informe tráfego à sua esquerda, o helicóptero a 500 pés, não irá ter fim na sua aproximação, tem livre pouso 917. Fluente, lançado essa tráfego, livre pouso 917, Nova Bianchi Mike. O mais Juliette Romeu, visual com tráfego à sua esquerda, a 500 pés para final da 17. Visual já esperado. O mais Juliette Romeu. Tráfego à sua frente, 1.300 pés, visual com tráfego. Visual, senhora. Sente autorizado o cruzamento da final da 17. Mantenha a proa norte e aguarde o cruzamento. Vai mantendo e aguardando, grato, meu. Aquilo Zulu, informa o tráfego à sua esquerda, 500 pés, o helicóptero, sente o seu tráfego. Tá ciente do tráfego ali naquilo Zulu. Mike Juliette Romeu sendo superado pelo Zulu. Sente, Mike Juliette Romeu, reporte destino, mantém me escuta. Reportará visual, grato. Lima Tilo Zulu, com quem passa o seu nome? Parte 5, senhora, agora vai até. 7, Lima Kilo Zulu. Na final de 3 milhas, Lima Kilo Zulu. Lembra que marque no solo ao 10, libere na papá. Agilizando. Agora, Na Papá, sua esquerda. Ok, é a minha esquerda, Papá. Agilize, November Yankee Mike. O Chané 6201, a linha e decola da 10, vento 100 graus, 109, do agista 090. Alinhar e decolar 10, Chané 6201. Garota livre, pós-táxi. Salvador, 354 no 5 com 53 a bordo. 4 horas de autonomia alterna. Vitória, está pronto para o táxi. Tio 4 no 5, autorizado o táxi via Fátima principal, índia e alfa, no ponto de esperado 10, Chame Torre, 1895, PNH 10111, boa viagem. Primeiro táxi, pode esperar chamar 18952, Salvador, centro do ajuste 10111, Salvador, 1352, 9443, 3, está livre, reporte táxi 5219. Salve Salvador, bom nome 01, puxa acionamento no 6. Bom nome 01, no 06, inicia de imediato. Afirmo, está totalmente pronto. Está livre, reporte táxi. Guardará. É, Bravo que Luiz, que ingressa 107, seu Pat 4. Na sequência, o November que mais segue o Bravo que Luiz. Chané tá iniciando na 10, 6201. Cliente, 100 graus por 13, é o Chané 6201. Cliente, grato. 6 com 12, reporte no solo do lado. Salvador Torre, está 3894, 4 milhas da cabeceira. 394, quando a aproximação, informando que está livre, tráfego agora rolando sobre a pista. Ah, você escuta. O Lima Cris Lu, pode prosseguir até parte 5, frequência livre estacionada, bem-vindo. Espera o 3545. Chama até o ponto de espera, 3894, por autorizado, 100 graus com 10. Me livre, pouso 10, tá 3894. Afirmando, baixo travado. Afirmativo, baixou e travou. Boa, 6201, decolado aos 14, controle 208, bom voo. 208, 6201, boa. 3545, após o TAN ali, mantém. Faz a passagem do trapo aí, Mateu, 10545. Uno, decola 1400 pés. Boa tarde, Oxenay 6201, contato radar, estou para o nível 360, está autorizado Dael. 360 Dael, autorizado, se possível coordenar a Prodi Bridge na sequência. 319 vai aguardar para o pushback, ok? Número 2 do Instituto. Aguardando o bom segmento. Na operador do Cine, não faz um pouquinho de saiu do que ele fez um problema. Gente. 259, informe quando pronto estão para o pushback. Para o táxi gol no 601, no 73 a bordo, Campinas, 3 horas e 40. Bruno 601, autorizado o táxi, via Ninja Alfa no ponto de espera da 10, Torre 1895, QNH 10111, boa viagem. Ninja Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde, Bruno 601. Salvador, 35219 com 39 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Montes Claros, pronto para o táxi do Pátio 3. Recebe 5219, autorizado o táxi, até a entrada do pátio principal, ok? Autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, 5219. Paulo Salvador, tanto 3294. 3294, autorizado o táxi, reporte via Alfa, reporte até o táxi 3 Juliette. Alfa vai apontar, 2 Juliette, 3294. O 567-09 inicia de imediato? Afirma. Salive reporte táxi. A 05-3897 vai aguardar para o pushback. Controlo, minha 259 agora está pronto. A 259 vai aguardar um instante agora para o limite do push, pois uma aeronave da TAM está iniciando, não, da Gol, está iniciando no 09, agora um instante para o pushback, ok? Salvador, boa tarde, vamos 273. 1273, com fins 360, aguarde cópia. 360, na teve curso, no 273. O Trip pode seguir o Gol? O Trip 529 vai seguir a nave da Gol, e ainda em alto no ponto de esperada 10, chame torre. 1895, QNH 10, Nuno, boa viagem. Obrigado, vou outro lado. Decoral, na sua escuta. Boa tarde, Trip 5495, contato radar, subida para o nível 140, direto Coral. 140, segue direto Coral, Trip 5495. Olá. Oi, Salvador, Gol no 601, está aproximando o ponto de cara da bandeira. Gol no 601, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem cabeceira, Gol no 601. Em cima, cuidado. 3894, mantenha a posição antes do ataque 3 Juliette. Mantendo a posição antes da Juliette, 3894, pronto. A performance com o mesmo perfil de curso. Certo. 7, autorizado o pushback de imediato. O 3897, não faz checando com manutenção a passagem do 3897. Ok. Informo que a aeronave da Trip já passou, está no momento agora no ponto de espera. Iniciar de imediato. Andou 3897. Ciente. Sete três, com fins 360 ponto. Pronto, agora no 273. 273, com fins, autorizado 360, via Upers 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, acione 5025. Autorizado 360 para com fins, pela Upers 16, decola da 10, com curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, aciona 5025, controle 1208, é o gol no 273. 272, planejamento correto, postando para posicionamento. Manda pronto, posicionamento no 273. Na 297, com a equipe de solo, para efetuar o pushback, para deixar a passagem do pátio 1 livre para o táxi da aeronave da TAM, da Gol, ok? Inicia o push, com a equipe de solo para efetuar até a saída do pátio 03, ok? Tá, sim, está coordenado, 327. Paulo Gono 567 para o táxi com 104 a bordo, 3 horas e 47 Campinas. O número 567 autorizado o táxi até através do 06. Até através do 06 está autorizado, Gono 567. Salve Salvador, boa tarde, ó, do Alfa e Quebec. Azul Alfa e Yankee, Quebec, prossiga. Boa tarde, o Alexandre está fazendo de reboque do pátio 3 até a cabeceira 28 para fazer cheque de motores, eu espero que... E decolagem, dona zero. Leve decolagem, voo 9601. Só informando, vai ser na Taxiway Alpha, na altura do radar lá, no teste. Ok. Chené 6259? Está livre após táxi. 6259, é o seguinte, mantenha a posição, agora distante para o início do pushback, vou ingressar após uma aeronave da ATAN, para ingressar no 08, após vou autorizar o seu pushback, ok? Não atrapalha ingressar no 08, puxar aqui no 10, não. Sente, ok, então está livre após táxi. Vai fazer o push para o 08, totalmente. 06, pode prosseguir, o voo 567. Voo 567, autorizado prosseguir. Via Engenho Alfa no ponto esperado no 0 Torre, 1-1895, QNH 1-0-1-1, boa viagem. Engenho Alfa no ponto esperado 1895, obrigado, boa noite. Rumba 88 para Serra Bravo, Bravo Hotel, aguarde 4 instantes. Lua 601, decolando 22, chama agora controle, 1-2-0-8. 2-0-8, boa tarde. Lua. Vito Delta Zulu, prossiga. Ah, no momento, há 1 minuto para rotatória. Vito Delta Zulu, 2-0. Gente, Vito Delta Zulu tem intenção de pouso na 1-7? Gente, confirma o estacionamento. Gente, a parte final de 3 milhas da 17, Vitor Delta Zulu. IC 52190 180 graus 08 9 Iniciando 35219. Estou em Salvador, boa tarde, Luna 567, pronto, ponto espera da 10. Luna 567, mantém o ponto espera da 10. Mantém ponto espera, Luna 567. PLB 165, 3 horas e 20, alternativa Galeão. Poderia confirmar as PLB alternativa e autonomia? PLB de 165, autonomia de 3 horas e 20, alternativa Rio de Janeiro Galeão. No 6259 vai aguardar um instante para o início do táxi, ok? Tem uma aeronave da TAM que vai ingressar no 08, agora instante para o início do táxi. Está acompanhando. 8 Delta Zulu, mas é aproximação ao erro de contato visual. 8 Delta Zulu, agora está sendo pouso na Bata? Confirme, faz estacionamento é a Bata? Coisa de aproximação, uma autorização para pouso. Gente. 5219 decolado aos 24, chama agora o controle, 120.8. 120.8, uma boa tarde, 5219. O ajuste 9090, mantenha 1.507. Ané 6259, vou prosseguir táxi com cautela. Via Pat 1 e J Alpha no ponto de espera da 90 do Torre, 1-1-2-9-5, QNH 1-0-1-1, boa viagem. J Alpha 295, ponto de espera, ajuste 1-0-1-1. Muito obrigado e uma boa tarde. Você como é a tarde? Para Serra Bravo, Bravo Hotel, autorizado 1-0-0, via Golf 677, posse conforme rota, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Coral. Controle 1208, acione 5560. Tudo com o procedimento correto, posto pronto para acionamento. 3897, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Bruno 940, Guarulhos 360, pronto? Bruno 940, Guarulhos 360, autorizado, via UPA Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da AEL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5033. Delta Zulu, no solo, 26, autorizado backtrack, reporte está livre. Gol 1567, vento 080 graus, 129, devido à decolagem da 1-0. Devido à decolagem da 1-0, gol 1567. 3897, após a rolagem do Boeing da Gol, sua frente ali, mantém cabeceira 1-0. Reporte para ingresso no pátio principal. É, para a cabeceira 28, pela TAC 3 Alfa, da FIAC de motores, o Alfa do Alfa e Quebec da Azul. Ciente, Alfa Quebec, está autorizado o reboque. Reporte então para ingresso na TAC 3 Alfa, ok? Reportará, obrigado. Para prestar questionamento, o gol 1273 está no 03. No 273, no 03, está livre, reposte táxi. Livre, puxa, chamada para o táxi, no 273. Decolado 28, chame controle em 120 decimal 8. 208, gol 567, boa. The Patrick, gol 1601, cross and level 1502 to level 360. Gol 1601, contact 96 center, frequency 1251, if unable 133 decimal 25. Now receive center 125 decimal 1, if unable 133 decimal 25. Gol 1601. Controle Salvador, boa tarde, gol 1567 no perfil da Harbor. Boa tarde, gol 1567, contato radar, suba para o nível 360. 360, gol 1567. 8, ajuste no 00, reporte no hotel. Tente elefa, gol 1567. 88, tensão de decolada em interseção, anda cabeceira 1-0. Rumbo 88, reposta no ponto de espera do hotel para cruzamento da pista. Vitor Delta, Zulu, confirme? Afirmativa, autorizado a estacionar a frequência ali, o Vitor Delta, Zulu. A linha e mantém cabeceira 1-0, irá aguardar alguns instantes para manter separação com a nave decolou sua frente com o mesmo perfil de saída. Para o táxi, o voo 1273 está com 157 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, treinando Campinas. Queria confirmar, pessoas a bordo e... ativa? É, o voo 1273 com 157 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, treinando Campinas.